76720 para o táxi. Tem 129 a bordo, 3 horas e 30, tomando o confins. 85, 305, está me autorizando, Tango 400. Está autorizado o táxi via parte principal, Índia Alfa Charlie, até a ponte espera da pista 90. Quando ingressar na Alfa Torre em 118 decimal, meia dúzia, Web 6720, bom voo. Índia Alfa Charlie na Alfa 196, obrigado, bom trabalho. Autorizado procedimento em inglês, de Gol 1602. Estará estabilizado. Torre Salvador, muito boa noite, 6720 do FGS, posso considerar pronto. O Webjet 6720, autorizado a alinhar e decolar da 1-0, venta de 110 graus com meia dúzia de nós. Livre alinhar e decolar 6720. Informação Foxtrot, solicita autorização Brasília 400. Terna 125, decimal 45. 12685, 12545, 1856, boa noite. Boa noite. Para a transição Ofito, curva direita após a decolagem. Pista em uso é 1-0, frequência do controle 1-9, decimal 35. Seu transponder 5554, Gol 1-7, meia dúzia 4. Autorizado 360 Brasília, peso 1-7, decola gole, transição fita, curva direita da pista 10. Controle 10935, transponder 5554, Gol 1764. Afirmo. Decolar 244, chame o controle 119, decimal 35. 1935, bom trabalho. Salvador, muito boa noite, Webjet 6720 com o senhor. Objeto 6720, contato radar, saída da EL, sobe e mantém nível de voo 340. 340, autoriza. Press? Negativo. Ciente, minha saída já. Para o Galeão, confere, meu amigo. Desculpa. Mas eu sei que o seu voo vai longe. Tá pronto para a cópia? Pronto, cópia. 8002. Chama 002, está autorizado 360 para o Galeão, pela Upper Zulu 14, previsto saída da EL, transição Blast, com curva direita após a decolagem. Pista em uso é 1-0, a frequência do controle 119, decimal 35. Seu transponder é o 5556, TAM 8002. 360 autorizado, na EL Blast, depois Zulu 14, decola pista 10, curva direita após. Controle opera 1935 e aciona 5556, o TAM 8002. Afirmo, TAM 8002, chame para o pushback o acionamento. Chamará. Cadê? Salvador, boa noite, Objeto 67. 08-4170-1110. Fiat 6708, ação de identificação, desça via chegada a Amã, ajuste em Salvador 1011. 1011 vai descer via Amã, o Fiat 6708. Sobe para ingresso do corredor Interlagos, Vita Fox Fox. Dois um nove, 602, obrigado. 2150, pode chamar o centro, 6720. Chama o centro em 128, decimal 8, alternativa 133, decimal 25. 288, 20. Salvador 35495. Siga. 7 milhas de coral, solicita desvio à esquerda para 190 para levar informações. Quantas milhas? Aproximadamente 50 e 60 milhas. 60 milhas de desvio? Tá. 60, mantendo a proa 180. Índia para o 01, muito obrigado. Voo 1602. O 5415. 5415, chamaram ao controle, obrigado. Um ajuste pro FJET 6708. No 01 no 6708, reporte na final da pista no 0 sem glide. No 01, reportará. Paulo Salvador, voo no 764, gate 8, pushback acionamento. Autorizado, pulse acionamento, comandante. Gate 764. autorização até a 340 vigilante. Scott, ident and the crew descend via Mari arrival, altimeter set 1011. Via Mari arrival, arrival 10-3894, request after ETAP flight heading diameter 366 meter set, and have approach. Intercepto e manter localizador do objeto 6708. Alternativa com fins, copiado, comandante, está autorizado seu táxi via pátio principal, táxi e Juliette Alfa Charlie até o ponto de espera da pista 10. Quando ingressar na Alfa, chame torre 18 decimal 612, Mono 764. Autorizado táxi Juliette Alfa Charlie, ponto de espera 18 decimal 6 na Alfa, voo no 764, uma boa noite. Boa noite. Estacionamento ponte 11, então 8002. 11, está autorizado, puxa o estacionamento. Autorizado, vai chamar o táxi, 8002. 5 milhas no rumo nordeste, mantendo o nível de voo 330, é um Alfa 343. Pouso, tráfego Webjet, curta final, ele mantém. Após o pouso do Webjet, ele mantém no 764. 55, mantém o nível de voo 400 e chama agora o centro Brasília. É 1230, secundário 273, tem bom voo. Direito no 219. 219, direito, objeto 670. Sou Salvador, gol no 273, boa noite, gente da Fox. Gol 273, controle autorizado, chegada Bonf, desse mantenha nível de voo 040. Para o 040, a intenção é o R9 da 10. Fiat. Tudo mantém a posição antes da Taxway Juliette, ok? Revisto a 4, manterá antes da Juliette. 64, decolagem autorizada, 1049 o vento. Teve decolagem, voo no 764. Então 8002, está autorizado o táxi via parte principal, Juliette Alfa Charlie até a ponte de espera da pista 10. Quando ingressar na Alfa, vai chamar a torre em 1 no 8 decimal 612. Então 8002. Pátio Juliette Alfa Charlie, na Charlie 1862, boa noite, 8002 da TAM. Boa noite. Web 6708. Secundária 12685, Montoya. Vai observar e vai ceder a passagem ao Alfa 320 da Transline. Assim que o mesmo estiver na Taxway Alfa, o senhor com segurança ingressa na Juliette até o portão 4. Web 6708. Web 6708 vai aguardar antes da Juliette a passagem do Marinha e depois ingresso para o 4, Jet 6708. Afirma. Salvador Gol 601, autorização para a empresa 380 para Rio de Janeiro Galeão. Eu já tenho 360 para o Galeão, você aceita? Aceita. Voo no 601, está autorizado 360 para o Galeão pela UPZULU 14. Previste saída da EL Transição Blast, curva à direita após a decolagem. Pista em 1010, frequência do controle 119 decimal 35. Seu transponder é o 5561. Então 360 está aprovado, Rio de Janeiro Galeão via UPZULU 14. Decola da 10, curva à direita da EL Blast. 1935, controle Salvador 5561, né, o transponder do gol 1601. Afirmo. Banco 733 no box 4, parqueamento total, só inicia o pushback, ok? Ok, pois parqueamento total do Web 714, está livre, Gol no 601. Salvador, boa noite, tá 3897. Boa noite, tá 3897, pronto para cópia. Afirmativo, você está pronto, pronto. Tá 3897, está autorizado 340 para Guarulhos pela Upper Whisky 50. Previsto saída da EL, transição de NER com curva direita após a decolagem. Pista em uso 110, frequência do controle Salvador, 119.35 e seu transponder é o 55623 para 3897. Ok, 3-0 Guarulhos, 3-4-0 para os 5-0, decolta 1-0 com curva direita na Dial de Né, geral 3-5-2, o transporte exigido foi o 6563, tá, 3-8-7. Afirmo, 5563, o transponder. 5563, então? Afirmo, 5563. Ok, copiado, obrigado. Subvetor, sequenciamento, curva direita para o A240. Desse mantenha nível 040, espalhar comunicações ao atingir a radial 270 de Salvador, curva esquerda na proa do Serra Vitor 368 para o procedimento Renato. Direita para 240, desce para 4000, 1273. 002, decolado 08, 1935, viagem. 935, boa noite, 8002. Brasília em 1230, a secundária em 1273, tem um bombom. Salvador, boa noite, o 8002. 8002, contato radar, submantenha nível 360, vigilância. Mantenha o 360, vigilância, poderia curvar a direita na proa de Bless? Eu inicialmente. Ah, eu inicialmente, 38002, obrigado. Centro 894, turn right direct to Serra Vitor 366. Send maintain 2500, altimeter 1011. Direct to 366, descending to 2500 feet, 3894. 1-7624, chame Centro Recife agora, frequência 128, décima 8. Com Recife, 1288, boa noite. Controle. Procedente de Irecê para Salvador, está mantendo 070, acionado 5552, para o ingresso ciente da Golf. Autorizado ingresso terminal, aguarde para a descida, Alfa Tango Tango. Ciente, na sua escuta para a descida, Alfa Tango Tango. 1273, reduza para 2109. 2-1-0. Zero. Quando ingressar na Alfa, chame a torre 1-8-6-12, gol no 601. Quem de Alfa, traz pontos para 1862, obrigado. Boa noite, bom 601. Boa noite. Boa noite, boa noite.